sei que um dia eu te encontrarei. Eu quero te dizer o quanto eu te amo e não vivo sem você. Um dia a gente vai se encontrar. Eu quero te amar, te fazer feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Coisas que a gente viveu, você sempre comigo, é tudo que eu preciso. Sei que um dia eu te encontro.